Mas se não for de coração não adianta. Então levanta a mão quem tá comigo e dá sentido à palavra que dá nome à composição. Tá na disposição pra prosseguir, liderar, me seguir ou comemorar com quem conseguir. A inveja mata mais o invejoso, o olho gordo me observa e eu sigo silencioso, feito Atlas desse jogo. Só eu sei o peso que eu carrego, diminui minha potência, mas eu não entrego os pontos. Pago o preço todo sem desconto, sei do meu compromisso, pra isso eu tô sempre pronto. Ajo o que houver, seja como for, São Tomé não bota fé e duvida do meu amor pela parada. Mas só quem acompanha a caminhada bem de perto sabe que eu procuro certo até na linha mais errada. Chega de história mal contada, tamo junto pra chegar na tal glória, não alcançada pela estrada que eu caminho, onde xingar é elogio. Sigo pela EVOLUC, cedilha A, ó, tio. Penso, existo, evoluo, analiso, pesquiso, reconstruo, insisto, resisto e assim continuo, pra fincar raiz no ramo em que eu atuo. Revolução. Penso, existo, evoluo, analiso, pesquiso, reconstruo, insisto, resisto e assim continuo, pra fincar raiz no ramo em que eu atuo. Bem que eu podia ter ficado de canto me lamentando, mas se eu busco evolução desde antes de eu tá chegando, então eu vou parar por quê? Se eu tenho uma missão e a cada dia, queira ou não, aprendo uma lição. No vício que me inspira informação, conhecimento em adição com meu talento, quem tá contra é sem chance. Sempre ouvindo um som, fazendo um som, contribuindo com meu dom pra melhorar o que tiver ao meu alcance. Muita gente diz, não tô entendendo. Se não ajuda, olha de longe que eu sei o que eu tô fazendo. Passando pra fase 2 do meu plano, nova versão que eu tive que adaptar pra ter continuação. Sigo representando a sintonia perfeita entre o verso bem pensado e a batida bem feita. Muita gente não aceita, mas tem que respeitar. Meu segredo do sucesso é saber jogar. Me firmei titular e já sei meu lugar no time. Não vou pensar em como querem que eu rime. Viro a página com lágrimas, mas sem manchar o título. Evolução do prólogo ao próximo capítulo. Papel, caneta e beat, eu tô armado. Penso, existo, evoluo, analiso, pesquiso, reconstruo, insisto, resisto e assim continuo, pra fincar raiz no ramo em que eu atuo. Revolução. Penso, existo, evoluo, analiso, pesquiso, reconstruo, insisto, resisto e assim continuo, pra fincar raiz no ramo em que eu atuo.